Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigos ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 28 de setembro, terça-feira do ano de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero que esteja tudo bem consigo, espero que tenha tido um ótimo fim de semana. Espero que esteja a ter um ótimo dia de quarta-feira na companhia da Rádio Antena Web. Agora no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas musicais. Primeiro tema com Rui Veloso, A Ilha. Rui Costa, Tenho Saudades, e Pedro Madeira, Tudo o que eu sempre quis. Boa tarde, fique bem, fique na companhia da Antena Web. Esperando veleiros perdidos. saudades de estar ao pé de ti, mesmo sabendo que ainda há pouco eu te vi. Não sei porque fico assim, só sei que tenho saudades quando estás longe de mim. Aquelas horas fico sentado esperando por ti. Cada minuto passa, fico desesperado. Mas mais um momento e por ti subi. Não quero mais nada, simplesmente te quero ti. Quero te ter para sempre a meu lado, e eu sinto que por ti eu sou amado. Quero que saibas que o meu amor por ti é infinito, nunca há de acabar, nunca há de acabar, nunca há de acabar. Este amor que é tão bonito. Tenho saudades de estar ao pé de ti, mesmo sabendo que ainda há pouco eu te vi. Não sei porque fico assim, só sei que tenho saudades quando estás longe de mim. Aquelas horas fico sentado esperando por ti. A cada minuto que passa fico desesperado. Mas mais um momento e por ti sorri. Não quero mais nada, simplesmente te quero ti. Quero te ter para sempre a meu lado, e eu sinto que por ti eu sou amado. Quero que saibas que o meu amor por ti é infinito, nunca há de acabar, nunca há de acabar, nunca há de acabar. Este amor que é tão bonito. Quero te ter para sempre a meu lado, e eu sinto que por ti eu sou amado. Quero que saibas que o meu amor por ti é infinito, nunca há de acabar, nunca há de acabar, nunca há de acabar. Este amor que é tão bonito. Tenha uma boa tarde com a Antena Web. Se o céu é o limite, eu vou lá chegar. Por entre estrelas de mil cores, eu vou avançar. Tudo que sempre sonhei agora está aqui. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, na Antena Web. Espero que esteja a gostar da seleção musical que foi feita a pensar em si. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas. Primeiro tema, Adelaide Ferreira para o que der e vier e Mafalda Veiga Imortais. Fique bem, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde. Amar-te-ei enquanto o sol brilhar na terra. Eu bem sei que te amarei, mesmo se o ódio e a guerra forem lei. Enquanto houver um sinal dado pela chama do amor, seja onde for, estarei contigo, serei o teu abrigo. Conta comigo para o que der e vier. Amar-te-ei enquanto o coração puder amar. Eu sei que te amarei, mesmo que as nuvens façam sombra sobre o mar. Sempre que vi sem sequer pedir. sem perguntar a que é que tem direito, sem lhe importar o que nos faz sentir. Eu sei que ainda somos imortais se nos olhamos tão fundo de frente. Se o meu caminho for por onde vais encher de luz os meus lugares ausentes, é que eu quero-te tanto, não saberia não te ter. É que eu quero-te tanto, é sempre mais do que eu te sei dizer, mil vezes mais do que eu te sei dizer. Por mais que a vida nos agarre assim, nos dê em troca do que nos roubou, às vezes fogo e mar, loucura e chão, às vezes só a cinza que sobrou. Eu sei que ainda somos muito mais se nos olhamos tão fundo de frente. Se a minha vida for por onde vais encher de luz os meus lugares ausentes, é que eu quero-te tanto, não saberia não te ter. É que eu quero-te tanto, é sempre mais do que eu te sei dizer. Não saberia não te ter. É que eu quero-te tanto, é sempre mais do que eu te sei dizer, mil vezes mais do que eu te sei dizer, mil vezes mais do que eu te sei dizer. Olá, amigo ouvinte, estamos na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 28 de setembro, terça-feira do ano de 2010. Vamos passar agora ao momento da nossa receita para o nosso programa de hoje, que é bolo de limão. E os ingredientes são os seguintes: 5 ovos, 2 chávenas de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, sumo de limão, 2 cascas de limão raspada e 2 chávenas de chá de farinha trigo. A preparação para o bolo de limão é o seguinte: dentro do recipiente os 5 ovos com o açúcar, vai bater com a batedeira até ficar cremoso. Depois coloca as 3 colheres de óleo, o sumo do limão e a casca do limão raspada. Mexe bem mexido e depois no fim acrescenta as 2 chávenas de chá de farinha. Depois coloca a massa dentro de uma forma redonda untada e farinhada, mete dentro da forma e coloca no forno pré-aquecido a uma temperatura moderada. Deixa o bolo ali a cozer durante 30 minutos. Ao fim dos 30 minutos, desliga o fogão e retira o bolo fora da forma. Portanto, este é a nossa receita para o programa de hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2010. bolo de limão. Então, amigo ouvinte, chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, das 19h às 19h30. Então, fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde!